Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Situação na Câmara Municipal quase pegou fogo ontem. Foi. Deprimente. Já estou até meio que constrangido aqui de ficar comentando as ações que ocorrem ali dentro da Câmara Municipal. A gente deveria estar aqui exaltando o trabalho correto, firme, que os nossos vereadores fazem em prol da coletividade. Eles representam o povo. Ontem teve lá uma baixaria envolvendo o vereador Dilton Vitorassi, do PV, e o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, do PROS. É preciso que se registre que desde janeiro, quando tomou posse o Zé Carlos, com mais os seus quatro colegas que compõem a mesa diretora, começou as brigas entre o Vitorassi e o Zé Carlos. Vem desde o início. O Zé Carlos é o presidente e o Vitorassi é o segundo vice-presidente. Ontem o Vitorassi, de repente, lá estava trabalhando, debatendo, ele levantou e partiu para cima do Zé Carlos. Está tudo filmado e gravado. Partiu para cima do Zé Carlos, chegou lá no local onde o Zé Carlos estava sentado, deu-lhe um tapão no encosto da poltrona do Zé Carlos, um tapa forte mesmo, e desabotoou o paletó, e a gente estava vendo, pensou até que ele ia pular em cima do presidente da casa. Se não fosse o Coquinho, o primeiro vice-presidente, se meter no meio, eu acho que o Vitorassi ia colar no brinco do presidente Zé Carlos. Foi isso que se passou. Quem quisesse mais saber detalhes, foi tudo gravado, né? Porque todas as sessões são gravadas em áudio e vídeo. Eu recebi o vídeo com áudio e postei no meu site eletrônico galucas.com.br. Quem quiser ver, é só ir lá, que está lá. O Zé Carlos ficou dizendo que aquilo seria quebra de decoro parlamentar, que o jurídico da casa iria analisar, que patati, patatá, enfim, aconteceu mais uma sessão deprimente lá no Legislativo. Isso é uma vergonha, porque não é isso que se espera dos nossos vereadores, né? Eles deveriam ter postura, mas enfim, parece que a coisa ali está fugindo ao controle. Foi isso que se passou. Pois é, realmente lamentável, como você disse, para quem quiser conferir com os próprios olhos, né? Porque às vezes fica difícil de acreditar em determinadas coisas, pode acessar o seu site, galucas.com.br, e acompanhar este vídeo a respeito deste assunto. E também outra situação aí que era difícil de acreditar e que nós já estamos comentando há dois dias aqui, inclusive, é a questão do caso Michelotto, o ex-delegado-chefe da Polícia Civil, foi preso nesta operação que fez muito estardalhaço, diga-se de passagem. E hoje você tem, inclusive, mais assuntos para comentar a respeito? Tenho, eu vou falar disso, eu vou retroceder um pouquinho só para complementar a informação da briga do Vitorassi com o Zé Carlos. O Vitorassi chamou o vereador Zé Carlos de vadio e vagabundo. Vadio e vagabundo. Está lá no link da filmagem, todo mundo escuta. Exatamente. Então, voltando ao caso do Michelotto, Guilherme, a novidade que nós temos é que a primeira tentativa que os advogados do Michelotto fizeram para tirá-lo da cadeia não deu certo. O desembargador que relatou o caso indeferiu o pedido de soltura do Michelotto. Ele continua, portanto, numa cela do COP. Aquelas celas surdas que tem no COP, ele está preso e a primeira tentativa de soltá-lo não deu certo. O desembargador ontem indeferiu o pedido sob o argumento de que as provas, as evidências contra ele é muito forte. Esse caso envolvendo Marcos Vinícius Michelotto é um caso que vai entrar para os anais do histórico do policial no Estado. Veja bem, ele está sob suspeita de estar vendendo proteção a uma casa de jogos, onde se praticava o jogo no Brasil, uma contravenção penal. E ele está sendo acusado de vender proteção a uma casa onde se cometia crimes. Isso é gravíssimo. Então, ele, por enquanto, vai continuar na cadeia. Na sequência, vai ser julgado o mérito do pedido, e aí já é uma nova situação. Mas, por enquanto, ele continua preso. Um assunto que vem tomando conta dos debates no Mercosul, ou no mundo inteiro, nos últimos dias, é a questão da maconha. Você acompanhou e comentou, inclusive, que a maconha foi liberada no Uruguai, decidiram pela liberação da maconha. Como é que você vê toda essa questão, Lucas? Guilherme, essa questão da liberação da maconha É uma questão muito controversa, é uma discussão densa, não é verdade? Mas vamos lá, você me pediu minha opinião, vou dá-la aqui. O Uruguai, que tem lá o Mojica como presidente, um dos presidentes curiosos, porque ele anda num carrinho Fusca caindo aos pedaços, mora numa casinha, num casebre, não gosta de conforto, de ostentação, ao contrário dos demais políticos que a gente conhece. Mas, enfim, lá no Uruguai, entendeu-se de descriminalizar o uso e o porte da maconha. O que é descriminalizar? Não tornar mais crime, né? Está liberada a maconha no Uruguai. Não para o sujeito comprar um caminhão de maconha, mas tem lá as regras. O dependente que quiser usar para lazer, ele pode adquirir essa maconha nos locais apropriados, né? As farmácias e lojas, free shops. Então está liberada a maconha no Uruguai. Agora, você me pergunta, o que eu acho disso? Eu acho, no caso lá do Uruguai, eu não posso falar, porque eu não tenho conhecimento daquela vida, como é que funciona aquela economiazinha do Uruguai. É um país muito pequeno. Agora, se você me pergunta se poderia fazer a mesma coisa aqui no Brasil, aqui pode-se fazer qualquer coisa, depende os nossos, o Congresso legislar e aprovar. Mas eu sou contra a liberação da maconha, primeiro porque somos um país continental, país muito grande. Eu acho temeroso liberar o uso da maconha, porque isso poderia, inclusive, facilitar mais ainda o tráfico, porque as pessoas poderiam comprar e traficar em pequenas porções. Enfim, o consumo de droga, estamos falando propriamente da maconha. Eu acho, na minha opinião, que as drogas são a mãe de todos os males. Tudo que não presta, a droga carreia para si. Eu, particularmente, sou contra a descriminalização do uso da maconha no Brasil. Temos uma figura importantíssima da política nacional que é a favor, Fernando Henrique Cardoso, que foi senador, ficou 8 anos no governo, presidente da República. Ele é frontalmente a favor da liberação. Eu, particularmente, não sou. Acho que seria temeroso liberar o uso da maconha no Brasil. Eu até vou dar minha opinião aqui, sim, Lucas, porque, olha, sobre esse tema, eu particularmente acharia lindo ver traficante pagando imposto e reclamando da carga tributária no Brasil. Seria inusitado, né? Sem dúvida seria inusitado e hilário. Agora, não nos esqueçamos de uma coisa, né, Guilherme? Aqui no Brasil é comum as pessoas sonegarem imposto. Essa sonegação é muito grande, todos sabem disso, porque a carga tributária é enorme. E as pessoas sonegam por causa disso. Então seria engraçado o traficante pagar o imposto, né, dos negócios da venda da maconha, mas eu acho que no fundo, ele ia encontrar uma maneirazinha de também sonegar. Enfim, é isso aí. Jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro, correto, bem colocado. Personagem da semana, Lucas? Meu personagem da semana, para o bem, eu vou dar para o Cleomar Farias, que é o secretário municipal de segurança pública aqui no município, né? Ele que cuida da guarda municipal, tem lá quase 300 homens sob seu comando, e ele deu mostra de ser uma pessoa competente, preparado. O Cleomar é advogado, ele se formou em direito, passou na OAB, é uma pessoa distinta. E esse episódio da prisão do Litter, do Machado e do Magno, os três guardas municipais que se encontram presos, foi graças ao belo trabalho do Cleomar, porque eles começaram a desconfiar desses três e fizeram um trabalho de monitoramento, um trabalho de investigação, que culminou depois na prisão dos três guardas municipais corruptos, que estão sendo acusados de corrupção. E o Cleomar, num determinado momento, foi lúcido, entendeu que precisava comunicar à Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal é que reprime os crimes de contrabando. Então ele levou, num determinado momento, a investigação para o delegado da Polícia Federal em Foz, e juntos, a Guarda Municipal e a Polícia Federal, se juntaram e concluíram o trabalho que culminou na prisão desses três indivíduos aí. Portanto, é o meu personagem da semana, o Cleomar Farias. Lucas, você volta na segunda-feira agora? Eu voltarei. Tenham todos um bom dia.